fez uma nova avaliação aqui com o Meteora. Ele está estimando agora 650 de visibilidade. Horizontal, autorizado estacionamento, reporte táxi, observa. Entre, vou reportar o táxi, observa. Bom dia, é o Varig Log 654, estamos ainda com o centro do Recife, a 132 milhas de Salvador. As condições ainda permanecem? Permanece conforme a notícia. Joia, não tem previsão de temperatura ainda, né? É negativo. Ok, obrigado. É. Confirma no trip 5504, já está liberado a decolagem da 17? Tá, vão ser retomadas agora as operações. Aguardo para acionamento do trip. Gente. Oscar Golf Serra, pista 17 também foi liberada. O senhor vai decolar da 17 ou da 10? Estou tudo na 17. Quem está colado na 17, aguarde confirmação da saída. É o Circle Delta, pistão 17 também. Quem, Circle Delta, aguarde confirmação da saída, mantém o ponto de espera e chame a torre 18.6. Circle Delta. Salvador, Papa, Papa, Serra, Kilo Delta. Salvador, Papa, Papa, Serra, Kilo Delta. Prossiga. Ponte Pedra 17, Kilo Delta. Boa noite, 04. 804, aguarde para cópia, as operações já foram retomadas. Tem mais só para informação, já estamos prontos para o sistema. Vento 340 graus, 142. A linha decolada 17, Kilo Delta. Vou levar o direto. Trip 5504, quente. Vou soltar o... Vem para o trip 5504, está aberto para 10 ou para 17? As duas. Ok, então vamos para 10, obrigado. Será que o Delta é a torre? Está aqui, então. Ok, é, fechou o som no controle, sua saída será Momo, ok? Momo algo direto. Bom alvo direto, tudo bem, obrigado. Então, vai demorar aqui, né? Ok, gente. 7-5 na posição 8. Já é o próximo para pushback, 7-5. Guardando. Oscar Golf Serra na escuta. Afirmativo. A 17 vai sair agora Momo, após direto. Vai ser a bomba após direto, tá bom. É pra visão de acionamento, mas 5 minutos ainda. Cliente na 17, chame a torre pra acionamento. Amarelo. Eu só tenho chamada aí pro 804. Ah, tô tentando contato com o Recife, não tô conseguindo falar com o mesmo. Tô dependendo disso pra pegar a autorização do senhor, ok? Tá com falha de comunicação, é isso? Não é falha, é que ninguém tava atendendo, atendeu agora, só um minuto. Torre Salvador, Web 6709 retornando. Prossiga. Houve alguma melhora? Olha, significativamente sim, houve uma melhora aqui, o final da 10 já está um pouco melhor, estima aqui o pé está entre 700 e 1000 pés. A visibilidade está um pouco restrita devido ainda à névoa, a névoa úmida, mas é mais para a aproximação da 28, a aproximação da 10 está um pouco melhor. Está ciente, mas continua abaixo dos mínimos, considerando? Tem 700, eu pago 700 com 3 mil, com 2.500. 700 com 2.500. Ah, ciente. É, grato pela informação. retomadas. É, aguarda, cobra 607-1804. Copiado seus dados, ajuste no 0 no 4, táxi Juliette Alfa, 186.0/10. 7 Juliette Alfa, 55 no 4. Bolo 7 no 5, correndo com a equipe de solo após a passagem do trip, autorizado puxar no portão 8. Após o trip livre, puxa, tá de 1-3. 607, pronto a cópia? Prossiga, ou no 607. 607, está autorizado Galeão, nível 340, Aerovia Perisque 50. Decolo no 0, curva direita, saída da Eldner. Controle 198, torre 186, transponder 5043. Estão confirmando autorizado para Guarulhos, o nível 340, via Perisque 50. Decolador no 0 com curva direita, saída da El, transição de Iner. Controle 198, transponder 5043, o gol 1607 no 06, pronto. 607, cotejamento correto, aguarde puxa na meia dúzia. Aguardando. Pulo 804, cópia. Avião na escuta. 804, autorizado Galeão, nível 400, decolagem 10, curva direita, saída da El, transição Bless. Controle 198, torre 186, transponder 5054. Sente autorizado para o Galeão, nível 400, conforme plano de voo, decola da 1-0, com curva direita, na Dael, transição Blaise, 119.8 ao controle, 5054, transpondo para o gol 904, está pronto para o posicionamento, 3. 04, acionamento correto, terceiro para acionamento. 904. Dia, torre, aqui é o trip 5514. Trip 5514, bom dia, linda, cola da pista 10, vento norte com 02 nós. Ciente. O 607 vai ficar atento a passar esse tráfego da companhia, a cauda, após o mesmo autorizado puxar no 612, ok? Sente, após o tráfego da companhia, autorizado no 06, ou no 607. O 804 vai decolar após o tráfego dessa companhia no 612, acionamento é a critério. Sente, o gol 904. O gol no 795, pronto para o táxi, nosso POB é de 82, 4 horas e 10, com fim. Gente, táxi Juliette Alfa, ajuste no 0 no 4, 18.6, ponto espera no 7 no 5. Juliette Alfa, 18.6, obrigado. Trepe fora do solo. O trip 55 no 4, decolado aos 2.6, chega o controle, 19.8. Trip 55 no 4, gente. Quem chamou a torre, confirme, anteriormente? Pode repetir, por favor? Controle, aqui é o trip 55 no 4, fora do solo, cumprindo o perfil de saída. Trip 5 circulou 4, contato radar decolagem, suba para o nível 950, saída Puca, transição Aracaju. Ciente, trip 55 no 4. Controle Salvador. Bom dia, Varig Log 65 no 4, está na chegada Mari, está passando 170, descendo para 150. Bom dia, Variglog 6514, contato radar, desço para o nível 050, vou ir na proa de Mário para a chegada a Mário, 6514. Controle Salvador, Webjet 6709. Jet 6709, contato radar, autorizado chegada bom, desça para o nível 0620, 6709. 060, 6709. Reduz a velocidade para 250 nós. 250, log 804, vai iniciar o pushback. Gente, é boa tarde. 204. Torre 6709 retornando. Confirme? É o 6709, é pra confirmar agora as condições, o pessoal já tá posando. Não, ninguém aproximou ainda não. Ninguém veio pra aproximação. Tem as aeronaves aproximando na STAR. Eu acredito que o senhor seja até o número 1 para pouso. É o 6709, é isso que tá chamando? Afirmativo. É, tem duas aeronaves ainda aproximando para pouso, o senhor no norte, aí tem aeronave vindo do sul. E por enquanto ninguém pousou não. Certo, mas tá... Como é que tá as condições agora? Olha só, as condições aqui na, no campo, a final da 10, tá boa para aproximação sim. Estima um teto de 1.200 metros, com 1.200 pés corrigindo, com uma visibilidade de 6.000 metros. Só algumas formações e tal, e aqui a... O próximo setor sul, que está fechado mesmo, é o eixo de decolagem da 10 e o setor norte no campo. Ah, positivo, estão prosseguindo então, obrigado. Torre Gol 1715, ponto espera da 1-0 para Ana. 1715, a linha decola, da 1-0, vento norte com 4 nós. A linha decola, 1715. A bordo, autonomia de 4 horas e 15, alternando o Galeão. 1007, Juliette Alfa, 1014. 1862 ponto espera. Juliette Alfa 1014, 186 no ponto espera, 1607, grato, bom dia. Boa viagem. 7709, desça para nível 040. 040, 6709. Dia despacho Salvador, aqui é o. Após pelo desço para 2.000 pés, altímetro 1.0.1.4. Autorizado sinal ILS X-Ray sem glide, forma estabilizada. Forma não estabilizada, descendo para 2.000, 6709. 1.607. Alinha e mantém, gol 1.607. Alinha e mantém, 1.607. 2.186. Boa. Obrigado pelo curso localizador. 6514. Mantendo a proa limitado lock, o 6514. 715, decolou os 32, chame o controle, 198, bom dia. 198, bom dia, obrigado. E aí, o senhor já mandou a mensagem de cancelamento? Não, ainda não, senhor. Ainda não. E aí, eu vou informar o centro e aguardando a mensagem de cancelamento, ok? Ok, nós vamos para algum piloto para poder vamos trocar de aeronave, aqui. Muito obrigado. Gente, então aguardando a CHG. Contato radar na decolagem. Suba para o nível 3620, saída gole, transição à fita. 360, gol 1715, gole a fita. Logo meia círculo 4, dispara 3000 pés, altímetro 1094. Volume 607, nível de decolagem, vento 03, 0 graus com 022. Decolagem, boa noite. O gol 904, mas pode esperar essa pronta. A linha mantém após a rolagem do 37 da companhia. Após a rolagem do avião da companhia, a linha mantém. Gol 904. Gol 607, decolado aos 35, chame o controle, 119, decimal 8. 98, demais. Web 6709. Web 6709, complete, final ILS X-Ray, sem um glide, chame 28.612, bom posto. 18.612, obrigado. 6514 vai estabilizar no curso do localizador, 6514? 6514 está interceptando o localizador. Passou um pouquinho, forma estabilizada. Desce para 2 mil pés, altímetro 904. Ok, 2 mil, chamaré estabilizado. Patrulha, gol 607, decolou. Gol 607, contato radar na decolagem, suba para o nível 340, saída da EL, transição de NE. Da EL de NE, 34. Gol 804, decolagem autorizada, 020 graus com 049. Elisa, decolagem, missão 0, 1804. Agora estabilizando no localizador 6514. Complete final ILS X-Ray sem glide, chame 28.612, bom pouso. 18.6, bom. Quer que o Delta prossiga? Bom dia, Varig Log 6514. Estabilizado o localizador, está passando 4.500. 6514, bom dia, número 2. Continua a aproximação e forma como visual com o campo. Vento norte com 4 nós. Sente número 2, chamará visual com o campo 6514. ele avistou o campo, confirme? Afirmativo. Ok, vento 020 graus com 4 nós, 6709, livre pouso. Livre pouso, 6709, fala que é a vistora de mínima. Ok, sim. Delta pronto a cópia. Pesado, Manati, 500 pés, 17, direita no axé. O controle 18, controle 19, 8, torre de 8, 6, transponder 0107. Boa noite, 04, Nicolás 37, 19, 8, bom dia. 19, 8, obrigado. Olha, bom dia, é o 1804, decolou, libra 4000. Chegou no 804, contato radar na decolagem, suba para o nível 400, saída da El Transição Brás. 400 da El Brás. Chame para o táxi, mas quer que o Delta 04, o seu solo 39, libere a pista direita, chame o solo 219, Olivar, utilizando 219, 6709. Solo web 6709, livrou na sua escuta. O 6709, Alfa Índia, portão 1. Alfa Índia 1. Confirme a frequência? 2085, alternando 2545. Gente, graças, bom dia. O 607, chama agora Santa Recife, 128.8, alterna 3325, bom voo. 1288, alterna 13325, voo no 607, bom dia. Livre pouso, vento 360 graus com 032. Livre pouso, 6514. Largue logo 654, solo 42, libera à direita, solo 219. Direita 219. Marque com o Delta, tá pronto o táxi? Parei no táxi, chame alinhado e pronto na pista no 7. Solo Salvador, bom dia, Variglog 6514, livrou na sua escuta. 514, bom dia. Táxi Alfa, Kilo, Pai 3. Alfa, Kilo, Pai 3. Aqui com o Delta Linda, está livre de decolagem da 17, vento 330 graus com 03 nós. Chame agora Centro Recife, 1288, até 3325. 288331. 3325. Com Delta decolado aos 44, chame o controle 119 de sua 8. Delta. Controle Salvador, muito bom dia, papapá, mais tempo Delta. Papapá, mais tempo Delta. Prossiga. Ok, mais tempo Delta decolou da Salvador para a plataforma marítima Manati, está mantendo 1000 pés de corredor axé. Solicita pro direta. Deixa no 0107, confia. Confirme para o Delta. Responde 0107, acionou? Afirmativo. 7. Prossiga em rota, plataforma aqui com o Delta. Ok, marque com o Delta.